ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. Vamos até as 14 horas. Ainda hoje tem um bate-papo com o João Fernando de Souza, vereador mais votado em Guaxupé. Está aqui batendo papo comigo. Teve 1.174 votos na eleição aí do dia 2 de outubro, né? E vai estar aqui hoje comigo conversando, falando sobre o trabalho dele como vereador nesses 4 anos, já que ele foi reeleito vereador, e que ele propõe para os próximos 4 anos de mandato. Agora a minha conversa é com o meu amigo César Mineiro, Pelezinho, a Cida e a Caine. Vamos falar sobre o almoço que vai acontecer amanhã em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Vamos começar pelas damas, viu? Você me dá licença aqui. Tudo bem, Cida? Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Mais uma vez aqui, né, para falar desse almoço. Prazer grande estar recebendo você aqui, viu? Obrigado. Caine, então, tudo mais bem? Mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia, prazerzão estar recebendo você, viu? É um prazer novamente aqui com você. A Caine, que foi citada essa semana no meu programa durante a semana, a Valessa, teve por aqui a nova liderança, né, negra aqui de Guaranés para defender os direitos. Sim, estive recentemente lá no ginásio, né, fazendo uma roda de conversa com as crianças, falando sobre a consciência negra, muitos não conheciam, falando sobre racismo também, que eles veem muito na TV e não sabem a procedência de tudo que ocorre e o que ocorreu, que os negros já passaram e estão passando o momento. É. Meu amigo César Mineiro Pelezinho, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, olá. A gente, sempre quando vem aqui, vem muito feliz, né? Em participar com você, ajudar a divulgar esse trabalho que esses mais jovens também estão fazendo. Então, é uma gratificação muito grande. Para mim também, sempre vocês, uma alegria. Viu? Sempre uma alegria estar recebendo você aqui, Cida, a Caine, né? E tem alguma novidade aí sobre o esporte? Ganhamos mais alguma coisa nesses últimos dias aí, nessas últimas semanas, Pelezinho? Sempre que o Pelezinho ele fala de algum título. Tá legal, porque tá tendo um campeonato municipal e como eu trabalho na Pratinha e tenho a equipe lá, o Núcleo da Prata, que tá no campeonato municipal. Então, o que aconteceu? Conseguiu classificar para as quartas e finais aqui no campeonato do Guaranese. Então, bacana. Isso é muito legal, né? Eu trabalho lá de 3 anos, a molecadinha já conseguiu trazer essa classificação, junto com o SEMEC. Então, o título é questão de ajustar um pouquinho mais, aí dá para levar o título para a Pratinha também. E o SEMEC? Como é que está o SEMEC? O SEMEC também está disputando o campeonato municipal. Esse campeonato municipal está muito bem organizado, né? Graças a Deus. O Wagner faz um trabalho espetacular, mesmo sendo o último ano dele. O SEMEC, 38 equipes que estão nas quartas e finais. É uma equipe muito jovem. O jogador mais experiente que a gente tem é o Paulão, 55 anos, é jovem mesmo, e o Wagner no meio de campo, né, que conduz essa juventude aí, dessa modificação no campeonato da nossa região aqui de Guaranésia. Mas tá legal, tá muito bom. Então, assim, que falta o Vaguinho vai fazer pro esporte de Guaranésia? Eu sei que o convite não foi para tratar desse assunto, mas eu não posso perder essa oportunidade. Vaguinho aproveitou a oportunidade, né? Vaguinho, sempre a gente tá sempre trocando ideia, sempre conversando, desde quando eu entrei, ele que fez o convite para mim trabalhar com ele, né? Era o João Carlos ainda tava assim, não sei se eu pego o Pelé, não. O convite era para você, né? Não, o convite não era para mim, era pro Wagner. Era pro Wagner. Não, Wagner, Pelé, vamos trabalhar, vamos fazer isso. Eu falei, vamos trabalhar junto. E ele aproveitou a oportunidade, fez um trabalho excelente, né? Cresceu dentro da sociedade guaranesa, cresceu na região. Vai fazer uma falta muito grande, muito grande, né? O trabalho não pode ser assim cortado, por pouca coisa, por não querer objetivos, né? Metas, então. Mas o Paina tá chegando aí também, tem uma cabeça boa, né? A gente vai torcer para que o Paina complete essa sequência que o Vaguinho. Dê sequência, né? Porque eu não pode deixar, assim, um momento tão bom que foi conquistado, né? E a gente perder esse espaço por pouca coisa, né? Mas o Vaguinho fez história e vai fazer história ainda. É isso daí. E o almoço, Cida? Vamos começar do começo. Quando é que surgiu a história desse almoço? Já faz um tempinho já, né, Cida? 8 anos. Faz uns 8 anos já, não, mais ou menos? O evento em si já tem 8 anos. Agora, o almoço é o segundo que a gente está fazendo. É o segundo. É. Mas o evento é relacionado evento ao Dia da Consciência Negra? O evento já tem 8 anos. Eu me lembro que tinha a eleição da música, acho que no clube ainda, não era? Era. Então, era tinha os desfiles, né? Os desfiles. Mas não tinha o almoço. Não tinha o almoço. Então, o ano passado a gente resolveu, vamos, né, ver se a gente consegue fazer um almoço, que é o nosso objetivo, além de conscientizar as pessoas sobre o racismo, né, sobre tudo isso, é ajudar, né, que a gente, esse almoço é revertido em cestas básicas no final do ano, Natal. Sim. O ano passado foi muito bom, nós conseguimos fazer mais de 60 cestas básicas no Natal, e fora que depois, a decorrer do ano, ainda foi com a sobra, vocês conseguiram fazer várias ainda, ajudar várias pessoas, né? Então, o povo fala, não é eu, não é o Pelé, não é Caim, não somos nós que doamos. Quem doa é a sociedade, que vai lá, compra seu ingresso, né? Que R$8, o que você faz com R$8 hoje? Toma 2 latinhas de cerveja. Você vai lá e compra esse R$8, compra esse almoço, e você está ajudando. Você está ajudando a fazer essa, no Natal mais feliz de várias pessoas, né? Que quanto mais a gente conseguir vender o ingresso, mais a gente vai arrecadar e mais cesta básica a gente vai fazer no final do ano. Lembrando que o almoço é amanhã. O almoço é amanhã, a partir das 11 horas. Vai ser vendido ingressos lá na portaria? Vai ser vendido ingresso na portaria. Eu estou vendendo lá no meu salão, no Espaço Ela, no Salão da Cida. Estou vendendo lá também. O Perezinho também está com ingresso. Onde que fica também o salão? Na Afonso Pena, 380. Afonso Pena, 380. O pessoal pode passar por lá para garantir. Pode passar por lá para garantir. Então, e vai ser um domingo muito bom, com várias atrações, músicas, né? O Vaguinho, o amigo do samba, vai tocar. Tem várias outras pessoas, capoeira. Nós vamos fazer um desfile também. O DJ Carlinho, né? O DJ Carlinho. DJ Carlinho também tá por lá, né? DJ Carlinho. Então, vai ser um dia muito gostoso. Então, eu tô pedindo assim para as pessoas irem almoçar com a gente. Além de almoçar, de se divertir, ainda vai estar ajudando, né? O público ano passado foi mais o público negro ou não? Tudo junto e misturado? Misturado. É. Junto e misturado. Aqui em Guaranésia tem esse problema de racismo, Ciro? Tem. Ainda. Porque eu disse meio de semana que tem. Não a gente tenta empurrar para debaixo da tapete, mas tem. Assim, não é. As pessoas não demonstram. Mas tem. Muito. Ainda existe muito racismo, né? Em todos os setores. Todos os setores tem, né? É difícil pra gente acreditar nisso, né? Eu não século sei se 21, porque... né? É, então. Mas isso é cada vez mais presente. No bate-papo que você teve com as crianças lá, a meninada, acho que na faixa de 12, 13 anos, não é, Caim, que você conversou? Sim. Eles também sentem isso? Sim. Ou eles nem conheciam isso? Não, eles conheciam, tanto que a TV mostra, a internet mostra. Então, eles já tinham esse conhecimento, mas não sabia, acha que está longe dessa realidade, que está só na internet, só na TV. E muitos, assim, às vezes passam despercebidos, ou frases que às vezes eles vão repetindo, reproduzindo, sem saber o fundamento, frases piadinha, acho que uma piada com um amigo, uma piada racista, é só uma brincadeira, e acaba se reproduzindo cada vez mais isso, enfatizando ainda mais o racismo. E de quem que é a culpa disso? É nossa, da imprensa, que não trabalha direito isso, não divulga tanto o assunto, da própria sociedade que vai deixando de lado? Não, isso vem há tempos, né, que desde quando os negros tiveram no Brasil, que eles foram libertos, não teve uma política, não teve algo assim que, ó, libertaram os negros, agora vamos dar alguns subsídios para eles poderem crescer. Então, isso eles espalharam a busca de alimentos, de comida, acabavam caindo para outro lado, roubando. E isso vem reproduzindo. Isso, a falta de oportunidade, então vem reproduzindo há tempos. Isso não é culpa de alguém, é culpa de tudo isso que vem permeando. O que cabe a nós agora, isso, o que cabe a nós agora, conhecendo pessoas que a gente tem mais acesso à internet, às redes sociais, trabalhar isso nas crianças agora, porque quando a pessoa já está mais adulta, é difícil você mudar uma opinião da pessoa. O que tem que mostrar através disso que a gente está fazendo, que é o almoço, através de o pouco que você levar, eu no meio da educação física, trabalhar essas questões com eles, isso que vai construir uma sociedade menos racista, até chegar. Acaba sendo um pouquinho culpa dos negros também, Pelezinho? Por não se valorizarem? Às vezes a baixa estima, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho ainda que é a família, né? A família é a base de tudo. Eu acho que se você tem um filho com 4, 5, 6, 7 anos, ali começa. Ali você começa a se preparar esse teu filho negro para viver nesse mundo, né? É, aí não adianta você quer preparar um filho negro com 16 anos. Se ele já passou por um monte de etapas que foram prejudiciais a ele, né? Já foi repreendido por policiais, já foi repreendido por professores, já foi por amigos. Chega com 16, 17 anos, aí você vê na televisão, geralmente ali, numa imagem de televisão, você vê 5 negros presos ou qualquer coisinha. Mas não foi trabalhado lá. Na infância, é a situação da família, mas o pai negro lá atrás, ele foi trabalhado também pelo pai negro, então isso já vem há muito tempo, já vem, né? Então, geralmente, as oportunidades, o negro tem que ter conhecimento. Se ele tiver conhecimento, ele consegue passar para o seu filho. Se ele não tiver conhecimento, ele não vai passar para o seu filho. Ele não vai lembrar que lá atrás ele foi judiado, né? Essa é a dificuldade que enfrenta o jovem negro hoje, 17, 18, 19 anos, sem estudo. Mas falta união também dos negros, não falta? Falta, então, porque começou lá atrás. Acho que até na entrevista passada a gente discutiu essa questão. Por exemplo, eu estou tentando lembrar agora, temos 11 vereadores e nenhum negro aqui em Guaranese, ou estou enganado? Não tem. Então, eu preciso. Cadê essa união de vocês? As oportunidades são muito, muito distantes dos negros, porque eu estava prestando um concurso numa cidade aí e na minha sala de aula tinha da minha cor mesmo, tinha dois negros prestando concurso da minha, né? Tem um afrodescendente, mas o negro da pele negra, tinha dois. Eu sempre falo assim, é falta de oportunidade. Falei pra Caí, pra Caíne, falei pra Lau, isso é falta de oportunidade. Quer dizer, o investimento tem que ser a família, porque a escola tá te dando oportunidade, tem o Enem, então o investimento tem que ser a família. Nos treinamentos eu falo, né, sempre briguei com eles. Vaguinha é formado em educação física, Samuel é formado em educação física negro, né, o Caio é formado em educação física. Quer dizer, quando eles treinavam comigo, eu brigava com eles, se vocês não tiver um curso superior, vocês vão sofrer, vai sofrer o racismo. Mas é uma geração melhor, que vai passar isso para os filhos, né? Mas já está melhor, beleza? Desde quando você resolveu se aventurar aí pelo mundo do futebol? Nossa, muito, porque você tem leis que te protegem um pouco. Tem leis que te protegem, né? Antigamente não tinha lei que te protegia. Antigamente era piada que te protegia, né? Tinha história de Mussum nos Trapalhões, que ele era ridicularizado a todo momento. Aqui lá era a maior audiência da TV Globo, né? Lembra? Mussum era o ponto-chave do racismo na TV. Todo mundo adorava, qualquer negro era Mussumzinho, né? O negro era Pelé, no futebol era Pelézinho, Pelé. Então geralmente é assim. Então aquilo lá já vem muito tempo atrás. Só que hoje mudou, né? Hoje você tem Joaquim Barbosa, que é o caso, as pessoas já se respeitam, né? Você tem nos grandes atores hoje que interpretam papel principal na televisão. A gente não tinha isso. Ainda é raro, raros os casos, mas já começa a ter uma melhorada, né? Porque geralmente eu ainda discordo muita coisa. Eu discordo, assim, desse conceito de pele. Eu acho ridículo ainda. Eu acho ridículo isso de pele. Né? Eu acho que não vale nada isso. Pera, você é negro. Isso não vale nada. Eu acho que. É importante você fazer isso que está todo mundo se propondo, né? As pessoas que a gente ajuda, não importa se é negro, se é índio, se é amarelo, se é. As cestas que a gente conquista é para ajudar todo tipo de família. Não tem aquela, vou ajudar aquela família mesmo, não, nada disso. Tem, é ajudar quem precisa, né? Tem, não. Não viemos aqui para isso. Eu acho que a gente não veio aqui para isso, pra, né? Pra, agora sim, é obrigado a ter uma educação correta, a ter um nível de aprendizagem de acordo com o que a escola oferece, o negro tem que ter. Mas eu ainda insisto que as famílias têm que estar perto. Se você não bater de frente as famílias com os filhos negros, eles vão sempre ficar para trás. Cida, e para você então? Negra e mulher, é pior ainda a situação, Cida? Graças a Deus eu não sofri. Na época de escola, vamos falar do tempo mais antigo. Como é que era essa situação? Tinha um preconceito maior? Para falar a verdade, não lembro, não. Comigo... Nunca aconteceu. Nunca senti. Pode ter, sempre teve, né? Isso aí, racismo é vergonha do mundo, né? Então, mas não lembro de. Mas já vi, já presenciei várias várias formas de racismo, né? Que a gente fica até meio com vergonha, né? De ser humano, né? Pelo que acontece, né? A gente vê nas redes sociais cada absurdo que não tem tamanho, né? Então, e as redes sociais estão ajudando, né, Caína? A gente diminuir um pouquinho isso também, sim, né? Sim, as redes sociais elas ajudam muito a divulgar. Conforme pode atrapalhar, pode ajudar também. E eu utilizo muitas redes sociais, a minha rede social, o Facebook, o WhatsApp, todos esses para poder disseminar todas essas questões que estão permeando a gente, a mulher negra, adolescente. As meninas, tem muitas pessoas que já chegaram no WhatsApp e falaram que admiram muito o trabalho, muitas negras, que assim, tem uma visão, sabe, que vê lá na frente alguém que está conseguindo ganhar um espaço, a pessoa projeta aquilo e busca alguma coisa. Então, eu procuro trazer isso mais para ajudar a meninada negra que está chegando agora, que está entrando nessa adolescência, um pouco perdida ainda. Mas você assume essa responsabilidade aí entre os jovens? De ser essa liderança, essa voz, hein? Ah, elas me colocaram, muitas, eu tenho um grupo que a gente, são todas negras, e a gente conversa sobre essas questões. Então, não que eu assumo, elas já me colocaram assim, tipo, Caíne, nos ajuda. Então, não é que eu assumo, eu procuro ajudar o que eu posso. Tá, e como é que é essa ajuda? Essa ajuda é com conselho, elas vêm e falam, eu sofri isso na sala de aula, aconteceu isso, e eu procuro ajudar da melhor forma. Muitos querem até brigar, violência não vai virar em nada. Então esse grupo é mais por conselho para pessoa, para menina, ou até o menino mesmo se valorizar como negra, porque é difícil. A gente vê também na mídia, coloca a mulher negra assim como, às vezes até como um objeto sexual, ou não vê o lado bom. Então a gente tem que estudar, ganhar o nosso espaço para não ser vista como até a mídia coloca muitas vezes. Para ganhar o nosso espaço, ser visto como mulher inteligente. Trago muitas mulheres assim, que já ganharam o espaço delas, muitos se conquistaram, porque a escola muitas vezes só mostra a parte que os escravos estiveram no Brasil e acabou. Não traz muito outras partes da história, que os negros que sobressaíram, negros que se valorizaram, negros que ganharam o seu espaço. Então, a pessoa onde não se vê... É difícil ela... Você falou algo interessante, eu não tinha parado para pensar, mas é verdade, né? Na escola a gente zumbi e depois acabou. Sim. Não tem sim. mais nenhum livro, né? A escola não faz nenhum relato, né? É, eu estou trabalhando no meu TCC sobre as questões raciais, a identidade negra. E tem a lei que ela já coloca nas escolas, no currículo, para ter a valorização da cultura africana dentro das aulas. Então, independente se for história, não precisa ser só história, eu na educação física eu posso colocar através de jogos e brincadeiras, através de roda de conversa. Então, tem que buscar outros parâmetros, não precisa só na aula de história. Outros professores, já que está em lei, também colocar essas questões. Claro. Ajudando assim a disseminar. O Felipe Laudade aqui, Cida Pelé Caíne, fui autor da lei que regulamentou o dia 20 de novembro como dia da consciência negra em nossa cidade. A ideia era de oficializar a data no município e chamar a atenção das escolas municipais para trabalhar as questões envolvidas ao racismo. Vocês acham que essas escolas estão fazendo esse papel na educação dos alunos? Eu não tô muito perto da escola para saber, eu não tô no dia a dia da escola para saber se eles estão trabalhando mesmo essas questões. Precisaria de uma pesquisa, mas uma pesquisa ali de ação, tá convivendo ali com os alunos, com os professores para saber. Mas é muito importante isso, sim, a escola trabalhar, igual eu mencionei anteriormente. O que aconteceu com você foi a semana passada que você esteve conversando com os alunos? Foi semana passada. Semana passada. Agradecer a Valesca pela oportunidade. Aconteceu, também. Por acaso, quando você era aluna, de alguém ir conversar sobre esse assunto com vocês? Não, isso não aconteceu. Então não já mudou aconteceu. Um pouco. Isso que foi questão da família, meu pai trabalhando minha autoestima. Esses dias até coloquei na rede social, porque para as mães, para os pais elogiarem seus filhos, porque a questão de belo é muito relativo. Ver uma criança... acha que é belo o cabelo liso, acha que é belo o olho azul, e não é sempre assim. Se a mãe, os pais, principalmente as crianças negras, elogiarem as qualidades dos seus filhos, vai crescer uma criança mais autoconfiante, uma criança segura, que foi o caso que aconteceu comigo. Eu não falo isso porque tem N artigos já falando isso. Eu falo pelo que eu vivenciei em casa. Meus pais me elogiando, minha mãe elogiando, você é lindo, tem que se valorizar, não precisa de colocar beleza como, nossa, sou linda, agora eu vou arrasar. Não, colocar, valorizar essas questões para que você crescer uma pessoa mais autoconfiante, mais determinada e buscando seus objetivos. Perfeito. A gente vai fazer um intervalinho comercial e daqui a pouquinho eu quero saber o cardápio de amanhã. Esse almoço. Intervalinho comercial e voltamos já aqui no Expresso. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da NFM, vamos até às 14 horas, sempre com a sua participação pelo 991-248325 e 992-04-2222. Estou conversando aqui com o Pelezinho, com a Cida e com a Caíne, falando sobre a questão do racismo, é claro, mas principalmente sobre o almoço que acontece amanhã aqui em Guaranésia, no Pontilhão, a partir das 11 horas da manhã. Estávamos todos aqui muito preocupados com essa nossa ouvinte, mas ela ligou. Lúcia da Deia, tá ligadinha com a gente lá e tá mandando um abraço pra vocês, diz que amanhã vai estar no almoço. Alguém duvida que ela não estaria no almoço? Não tem jeito, né? Um abraço, viu, Lúcia? Beijo pra você, valeu, bom final de semana. E amanhã vai devagar, viu? Só o Guaraná pra ela, tá? Sim. Só o Guaraná. O que que vai ter lá no cardápio, Cido? Bom, nós temos o famoso frango espanhola, certo. Que é muito bom. E tutu, a mineira, muito bom também, arroz. Frango espanhola, tutu e arroz. Né? O pessoal, o ingresso, vamos repetir aqui, R$8. R$8. No salão da Cida, você pode comprar Afonso Pena, né? Afonso Pena 380. Com o Pelezinho também. Caim também tá vendendo, Caim? Só procurar no Facebook lá também, né? Procure amanhã no local também. Esperamos bastante gente, esperamos que todo mundo colabore, né? Que todo mundo ajudando um pouquinho, a gente consegue muita coisa. É, é bom a gente lembrar que a arrecadação total, né? Com o dinheiro vocês vão reverter esse valor. Cestas básicas. Em cestas básicas para distribuir no Natal. Isso. E talvez até, quem sabe, até se Deus quiser, durante várias partes do ano de 2017, isso, né? Enquanto a gente tiver dinheiro, estamos... É totalmente revertida para a cesta básica. O ano passado vocês conseguiram fazer 60 cestas? No Natal. Para o Natal. Sobrou que vocês fizeram mais. Isso. Então teve muito bom o ano passado. Teve. Quantas pessoas, mais ou menos, vocês lembram, Pelé? Quantos ingressos vendidos? Né? 500 ingressos. Foi 500 ingressos vendidos ano passado, né? 500 ingressos. Até 50, 500. Por aí. A expectativa é mais ou menos a mesma desse ano? A gente queria mais. É porque nesse evento que nós estamos fazendo, quem ajudava, nós fazíamos lá um jogo no campo do Beira-Rio, juntava eu, Quincas, né? E começou com eu, Quincas, vamos fazer uns campos de torneio aqui pra gente arrecadar alimento. E doar na véspera do Natal. E o Kingas tem. Esse cara era fora de sério, né? Aí, não, como tá tendo campeonato, o ano passado teve campeonato nessa mesma época, não teve jeito. Aí a gente falou, a gente vai fazer um evento da Consciência Negra, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um almoço. E deu certo. Aí falou, Kingas, a gente conseguiu, com o dinheiro de lá, a gente conseguiu fazer isso aí. E esse ano não deu pra gente refazer os torneios lá embaixo também. Esse ano ainda. É ruim até a gente ficar falando aqui, mas tem pessoas que estão precisando também até de ajuda financeira. Então a gente não promete, né? Mas gente, o dinheiro, é lógico, graças a Deus, o dinheiro não fica com a gente. Não tem nem finalidade disso. E não precisa nem estar falando isso aqui, né? Até é chato demais a gente ficar dando explicação. Mas com o apoio do Kim, com o pessoal do Beira Rio, que está sempre nos ajudando, né? Junto com o nosso grupo, esse grupo maravilhoso que topa fazer tudo. Família dos Negros de Guaranés também, né? Minha tia Sônia, tia Lisa, os amigos que ajudam também, a gente está conseguindo vender toda essa quantidade de ingressos que vendeu ano passado. E esse ano vamos aumentar essa quantidade. A gente espera sempre, né? Ajuda de todos. O DJ Carlinho, quero agradecer aos organizadores do almoço da Consciência Negra, quinto ano que estou participando, e o melhor é que através desse evento vamos ajudar as pessoas que precisam, conscientização e solidariedade. Não, Carlinho é gente finíssima, né? Tá junto com a gente direto. Então, vamos ter o almoço então, que a Cida já falou, frango espanhola, tutu e arroz, e além disso, teremos o super aulão de zumba, né? Sim. Aí já fica a cargo da Caine e do Caio, né? Sim, o aulão de zumba, trazendo vários ritmos para o pessoal dançar, se divertir bastante após o almoço. Após o almoço, e aí, não tem perigo de dar uma congestão? Após o almoço, eu falo. Depois de várias atrações, no final, o aulão, para não. Final, pra queimar as calorias. E como deu certo, né, a zumba aqui na região, né? Sim, sim. Tá crescendo bastante. E o meu irmão foi o primeiro que ele deu o pontapé inicial para colocar o zumba aqui em Guaranésia. E eu ficando atrás, convivendo muito, já gostava muito da dança. Falei, vou seguir os passos dele e tamo junto, nós dois, numa dupla. Que vai levar o resto da vida. Tá, vocês estão em dupla ou cada um? Não, em duplas, assim, que a gente participa de reuniões, encontros com outros professores, então sempre estamos juntos, né? Mas cada um teve que separar a academia, tudo certinho, por diversos horários. O Caio já não tava tendo agenda mais. Não, ele não tem, ele não tem. Não tinha data mais. Já não tem mais. E além disso, não tem música, né? Tem o samba, pessoal tem do samba. Rio, amigo do samba, o rap lá com o Mano Rap, né, e apresentação de danças, então tem, vai ser um evento bem bacana. E eu quero dizer ainda, né, que se alguém quiser colaborar ainda com o almoço, ainda dá tempo. Opa, importante. É bom. Como é que faz para colaborar? É só entregar, levar o prezinho lá no salão mesmo, né? Pode deixar. Porque toda ajuda é bem-vinda, né? Bem-vinda. Então, se alguém quiser colaborar, ainda tem tempo. Só procurar a Cida lá. Isso. No salão, o Perezinho. É. E amanhã marcar presença lá a partir das 11 horas marcar no Pontilhão, né? O Guilherme Ribeiro também está mandando um abraço aqui para a Caine. Está falando aqui que ela faz um ótimo trabalho. Você está de parabéns, Caine. Guilherme, muito obrigado. Ele é meu amigo. Obrigado, Guilherme. O Danilo também está mandando aqui um abraço para vocês. Quem mais aqui? O Gil também. O Gil tá mandando um alusão especial para todos vocês. E não se esqueça, então, amanhã, 11 horas. Pereira, por favor, fortaleça esse convite aqui para toda a nossa região. Afinal de contas, a gente está falando para muitas cidades da região. E pode vir o pessoal de Guaxupé, pode vir o pessoal de Mococa, a gente tá convidando. Vai vir um pessoal de São José do Rio Pardo, tá vindo também um pessoal do samba aí amanhã. O Maico já me prometeu que vai trazer esse pessoal do samba amanhã. Quer dizer, é uma tarde muito boa, uma tarde muito boa mesmo, né? E tem convidado também de cantores sertanejos que devem aparecer lá e vai ter o espaço, né? Já a gente convidou, a gente espera que eles participem mesmo. Claro. Mas vai passar um domingo gostoso lá. O ano passado foi muito bom, é muito bom. A gente espera que quem vai lá não vai perder o domingo à tarde, não, gente. Faça companhia com a gente amanhã. Ó, manda beijos pra Caine, nossa professora de caminhada no PSF Vila Nunes, sua Nilza. A Nilza, muito obrigado. Faço um trabalho de exercícios físicos e caminhadas com a terceira idade, na terça e quinta, e elas vão estar presentes dançando lá também, vão apresentar uma dança. João, então a Nilza amanhã vai estar por lá. Sim, vão estar por lá, vão apresentar uma dança que a gente ensaiou. Elas são bem animadas. Isso, toda manhã se eu não for lá e não der uma risada, não tem como. Sai já muito feliz com elas. Ó, Antônio Cláudio, aqui é a Lígia Marçal. Manda um abraço aí pra toda a família da Cidinha por mim. A Lígia. Obrigado, Lígia. Lígia, valeu. Cida, muito obrigado pela tua participação de hoje. Reforça também o convite. Obrigado, né? E peço então a todos que compareçam, que nos ajude, né? A fortalecer esse dar sequência a esse programa social. Sim. Que a gente faz. Né? E esperamos, contamos com muita gente amanhã no almoço. Não, ninguém vai se arrepender, vai ser maravilhoso. E que a Cida foi candidata a vereadora esse ano, que na próxima eleição, por favor, senhores, unam-se, né, em torno de um nome, que se seja da Cida, quem sabe a Caiane surge com uma nova liderança, né? Vai saber, mas que tem essa união aí, porque precisa, senão, meu amigo, sozinho, andorinha só não faz verão, né? Não. Caiane, obrigado pela sua participação e parabéns. Muito obrigado pela Valesca, pela oportunidade que eu tive na roda de conversa semana passada, e esperam todos lá. Valeu, vou fazer um intervalo comercial e vou voltar a falar já com a Valesca. Vai estar na linha pra gente bater um papo aqui sobre o sarau que acontece hoje à noite no Espaço Máscaras. Você continua aqui no Expresso desse sábado. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.